Estamos numa zona privilegiada do país para a prática da canoagem. Falou-se há pouco em foco. Que foco da Federação de Canoagem para Aveiro? Aveiro, tradicionalmente, é uma região onde tem muitos clubes com prática da canoagem. No Conselho de Aveiro, no Conselho de Vagos, de Ilhavo, até um local onde existe muitos clubes, o Sporting Clube de Aveiro, o próprio aqui em Ilhavo há o Clube Natureza e Aventura de Ilhavo. Portanto, é tradicionalmente um local com muita prática da canoagem. Tem sido também um local onde nós temos feito alguns eventos de caráter nacional, de caráter regional. Portanto, é uma zona que é privilegiada, que é banhada pela Ria de Aveiro, que tem uma costa riquíssima. Portanto, a canoagem tem estas várias vertentes, quer a vertente de rio, quer a vertente de mar. Portanto, tradicionalmente, Aveiro é um local com muita tradição na canoagem. Há um subaproveitamento e ainda há muita margem de progressão e de crescimento? Sim, há sempre margem para crescer. A canoagem é uma modalidade que está numa fase de crescimento, apesar de estarmos já termos atingido alguma maturidade no que diz respeito em termos de resultados esportivos. No entanto, existe ainda um longo caminho a percorrer, que é no aumento do número de praticantes. É uma modalidade que está associada à componente água, uma modalidade que, apesar de correr com enormes padrões de segurança, está associada tradicionalmente ao perigo, à possibilidade da embarcação virar. É uma modalidade que decorre ao ar livre, como digo, como hoje está associada também a muito, muito frio, e há toda uma seleção natural e geralmente os pais fogem para outro tipo de modalidades que oferecem outras condições de conforto e de segurança. No entanto, os atletas que se associam à nossa modalidade são de enorme qualidade e, como mostra disso mesmo, está os resultados esportivos que a canoagem tem alcançado na última década, que tem elevado o nome de Portugal além fronteiras. Faltam alguns mourinhos e escolares na canoagem? Existem, os mourinhos e os escolares na canoagem existem, temos excelentes treinadores. Há 10 anos esta parte veio trabalhar connosco um treinador polaco, que é o nosso selecionador Richard Hope, que infelizmente tem sabido passar conhecimentos, e hoje em dia já há um conjunto de treinadores portugueses que estão a trabalhar nos clubes, e alguns deles já com as equipas nacionais, que têm sabido enquadrar os nossos atletas e que têm demonstrado um excelente trabalho.